E aí, Rony? Pra quem não gosta da polícia, do mal policial, tá ligado, irmão? Sente só aí, ó. Sente só o clima. Vai! Fortaleza vai quero ver todo mundo com você. Pode ameaçar, compadre, pode ameaçar! Pontos de farda. Vai, Rony! Era uma vez, três porquinhos de farda que invadiam os barracos, humilhava e dava tapa na cara. O lobo mal gostava da vida, bandido passatempo, predireto era matar e caçar os policiais. Os porcos fardados não era alegre, era só puro ódio. Pior que abriu chamar e metia mais que um pinóquio pra população. Pagavam de herói de madrugada, torturavam e forjavam qualquer um de nós. Não podiam ver o palhaço tá colado na favela. Que de super-homem se transformava logo em Cinderela. Roubavam Robin Hood, não tinha pra livrar. Estorquinho dos comércios, traficante, quem mais encontrar? Estuprador covarde, só batia o impelo no rolê da viatura, se transformava em fera. Faz as maravilhas pro PM que te mata. E sem final feliz, a história do conto de fada. Estoura o rojão, tem rato, cinza na quebrada. Os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram farda. Prepara o refri, a pipoca é o algodão doce. Que hoje o espetáculo é tirar o alvo no gambé de doce. Estoura o rojão, tem rato, cinza na quebrada. E os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram farda. Prepara o refri, a pipoca é o bundão doce. Que hoje o espetáculo é tirar o alvo no gambé de doce. Suja na madruga, invade casa e diz que é o tal. Quer vender a corporação, quer corrupto e sem moral. Tortura, filma o Billy, põe pra todo mundo ver. O verdadeiro caráter se mostra diante do poder. O ódio e o rancor destrói toda uma infância gambé. Covarde que bate na cara de criança. Pra mim, não vale nada o proceder e atitude do que rouba granada pra vender no Facebook. A 9 que abriu o crânio do policial, foi desviado da sede da Polícia Federal. Pra viciar o gambé de cocaína na esquina, o cana deixou passar o caminhão de cocaína. É mais caro investir no policial. O que educar um aluno pro ensino fundamental. Qual o moral que vocês têm pra nos julgar? São da mesma classe pobre, só defende a classe A. Estourar o rojão, derrar tu cinza na quebrada. Os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram fada. Prepara o refri, a pipoca é o algodão doce. Que hoje o espetáculo atira o alvo no gambé de doce. Estourar o rojão, derrar tu cinza na quebrada. E os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram fada. Prepara o refri, a pipoca é o algodão doce. Que hoje o espetáculo atira o alvo no gambé de doce. É assim, ó. Vocês estão ligados, né? Silêncio, ó. Vamos é fazer uns... sim, senhor. Vamos fazer umas perguntas senhor. Agora pra eles, ó. É assim, ó. Gambé, a base não acabou. Quero fazer algumas perguntas, me responda por favor. O porquê de tanto abuso de autoridade? O porquê de tanto ódio? Qual motivo em destaque? Vocês entram nas quebradas se achando semideus, agem fora da lei. Depois o malandro sou eu, que ironia, né, Gambé? Você afirmar que defende a sociedade do tiro das HK. Uma história eu vou contar. 17 de setembro à noite eu tava lá. Invadiram minha casa sem autorização. Humilharam minha família, deram chutes no portão. O motivo? Desigualdade social. Mais um pobre sem estudo ouvindo rap nacional. O fascismo tá estampado em seu rosto. Se eu tivesse um filho cano eu morreria de desgosto. Estourar o rojão, derrar o cinza na quebrada. E os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram a farda. Prepara o refri, a pipoca é o algodão doce. Que hoje o espetáculo tira o alvo no gambé de doce. Estourar o rojão, derrar o cinza na quebrada. E os palhaços querem brincar e com um sorriso eles perfuram a farda. Prepara o refri, a pipoca é o algodão doce. Que hoje o espetáculo tira o alvo no gambé de doce. É nóis! Isso aí! É nóis! Um alô aí pro GR e pro GS, tamo juntão! Pode crer, geração rebelde, garoto suicida! É nóis! Aqui são do Siqueira em peso, compadre!